As trevas já passaram e vejo o clarão, o brilho da verdade envolve o meu pobre coração. Paz e amor, vivo para Cristo nosso Salvador, e assim vou caminhando com as bênçãos do Senhor, levando que cura e liberta o pecado. Tanto sofrimento que no mundo há, quantos que têm sede e vivem a procurar. Para sede saciar, pego meu cantil, dou-lhes de beber da água da vida que faz renascer, e assim vou trabalhando. Alegre na seara do Senhor, alegre na seara do Senhor.